Antônio Fátio, após sucesso, possível gol. No ponto de espera, torre 1895, 1015 na altima. Eu vou. Então, ponto de espera, 1895. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento de 090 graus com 14 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, ponto 273. Espera pronto, 8 9, 6259 ali e mantenha 10. Uno 273 decolou 50, chame o controle em 120.8, tenha uma boa noite. Controle 208, uma boa noite, Uno 273. Controle Salvador, boa noite, Uno 273. Uno 273, boa noite, contato radar, UVL 360, vou direto da EL. Direto da EL, ascensão 360, Uno 273. Puxa 6259, decolou 52, chame o controle em 120, decimal 8, tenha um bom voo e uma boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Controle Ocean 6259, boa noite. 6259, boa noite, contato radar, 1360, direto da EL. Saindo da EL, 6259. Na proa de Dael, 6259. Obrigado, Dael. 273, chame Recife, 125 ONA. Chama Recife, 125 ONA, boa noite, mano, 273. Boa noite. Assina 6259, chame Recife, 125 ONA. 25 ONA vai chamar 6259. Controle, voo 984. 984, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 2 mil pés, Senegal na 095. 2 mil. Informar que esse outro cliente é moderado aí na descida. Até o meu nível 190, aí depois parou, de repente. Gente, grata pela informação. Lima 776, senhora de identificação, autorizada a chegada à área, desça para o nível 050. Guarda, Lima 776. 1-1-2-4, autorizada a final LS. Ok, vai ser malhado, obrigado. 3197, boa noite, para o Galeão, tem aqui já aprovado o nível de voo 360, o senhor copia? 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APRA Zulu 10 até ESMAP, após direto à posição Lúvito, após direto Barbacena e após conforme o plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL. Em seguida, direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5047 e o controle em 1-20.8. Corteja. Autorizado o Galeão, e a outra de 1-0 até o mapa, após o último, e vai bater. Coladamente, foi na direita, no Camarão, após o outro. O transponder é 5047 e o controle 1-20.8, portanto, no mapa. 3197 correta, a informação é X-Ray, chame para o acionamento. O 3197, perdão, apenas corrigindo, a informação acaba de ser atualizada para Yankee, a mudança foi o altímetro, 1015 agora, ok? Sinal 884. Uno 984, Sinal Torre 1985. Vai chamar, obrigado. 776 dessa para 2, meu pé, esquina legal no 0, no 5, autorizado a sinal LS. 2615, autorizado a sinal, boa noite, 776. Boa noite, tá visual. Boa noite, voo 1940, que tem estacionamento no portão 2. Voo 1940, coordena a equipe de sol, reporte para táxi. Coordenação, reportará para táxi, voo 1940. Claro, 884, avistado livre pouso na 10, o vento 090 graus com 14 nós. E o altímetro 1015. Depois. Jetman 728, boa noite, acionando identificação, se tiver condições, vou direto turno, desça para 3 mil pés, que é legal no 0, no 5.